E ela vem, te leva muito mais além. Mina perfeita, gostosa como ninguém. Na madrugada ela é pique Beyoncé. Bem melhor das que cê vê na TV, pode crer. O mundo para quando ela passa, mas com respeito que não é bagunça. Bem diferente das perigas por aí. E o seu mundinho ela vai sucumbir. Vai, ela sumiu no breu. E ô molecote, mano, cê já perdeu. Na balada ela dança, é rainha de natureza. As outras mina no máximo sou princesa. E essa mina mora ali na zona norte. Não vem mexer com ela, senão hoje vai ter morte. Ela tá comigo, eu cheguei no pente. Mano, sai da frente, Gil. Ela gosta de se envolver. Gosta de envolver. Ela vem. Sabe dominar você. Sabe dominar você. Ela vem. Gosta de se envolver. Gosta de envolver. Ela vem. Sabe dominar você. Vai te dominar. Aê. Ela já chega causando, lançando, tumultuando. Geral tá se perguntando, ela é o destaque. A cena tá roubando, os caras tão pagando. E já vão encostando, as invejosas dão ataque. Se prepara que ela vai te dominar. Com muita cautela, te ganha no olhar. E pra causar, ela se joga na pista. Quando ela passa, vagabundo nem pisca. Hipnotiza, chamando atenção. Solta no baile, desce até o chão. Vai, corpo perfeito, beleza natural. De saia curta, os cara passa mal. Mas não é pra quem quer, não. Nem é pra quem tem. Todos querem ela, ela não quer ninguém. Resolve o caô sem descer do salto. Não importa o lugar, ela vai. Toma de assalto. Tudo de bom pra mim, pra você. Nosso caso não é, não, não. Não é só prazer. Não é só prazer. Não é só prazer. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, v